cereais no coração. O alto Pina, por brincadeira, diz que ao passar foi a cantar a Lisboa inteira. O alto Pina faz o vistão, te crava ao peito e arraiais no coração. O alto Pina, por brincadeira, diz que ao passar põe a cantar Lisboa inteira. Lisboa, quem foi que disse que ir na marcha a polícia? A marcha tem luz aos molhos e fogueiras nos teus olhos. Cantiga que o povo canta, põe a alma na garganta. Lisboa, gaiata ladina, não há melhor marcha que a do Alto Pina. O Alto Pina faz o vistão, te crava o peito e arraiais o coração. O Alto Pina, por brincadeira, diz que ao passar põe a cantar Lisboa inteira. O Alto Pina faz o vistão, te crava o peito e arraiais no coração. O Alto Pina, por brincadeira, diz que ao passar põe a cantar Lisboa inteira. O Alto Pina, por brincadeira, diz que ao passar põe a cantar a Lisboa. Com quem ela vai, cá por mim estou governado com uma outra que eu casei. Oh, ioi, ai, fui comprar um manjerico. Oh, ioi, ai, vou daqui para o bailarico. Tenho uma gaiata aqui de pendurada que tem mesmo a lata lá da namorada. Tenho uma gaiata aqui de pendurada que tem mesmo a lata lá da namorada. Thank you. quiser, venha cá vê-la, por quem tem a ver de fora. Nossa rua não cresceu, tem a mesma diva bem. Na largura que ela tem, passa Jesus e passa Deus, mas não passa mais ninguém. Aqui vai a fama, que se enche de glória, e tem uma história que nos faz pasmar. Uma nau de sonho, que se fez em espuma, ou que se perdeu na bruma de uma rota do mar. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera, na Rua Fernando Aceno, número 20B, em Évora. Facho de luz, guião do país mais belo, Castelo de Santa Cruz, de Santa Cruz do Castelo, muralha sempre de pé, sentinela da cidade, São Jorge te fez até, por amor e caridade, guardião da nossa fé, Castelo de Reis dos Bondos fiéis, heróicos às vezes, dos nossos irmãos, dos bons cristãos, também portugueses. Muralha maior que sabe de cor a história da gente. Silêncio, escuta que a marcha aqui vai, que vem contente. Castelo de Reis, dos bons fiéis, heróicos às vezes, dos nossos irmãos, dos bons cristãos, também portugueses. Muralha maior que sabe de cor a história da gente. Silêncio, escuta que a marcha aqui vai, que vem contente. São Jorge das Procissões, tu és de ferro pesado e Sabes que há corações que são de ferro forjado. Eu trago aqui um balão tão bonito e tão esquecido. Castelo de uma ilusão, vem que anda aí fugido, talvez noutro coração. Castelo de reis, dos bons, dos fiéis, heróicos às vezes, dos nossos irmãos, dos bons cristãos, também gosta da rua onde tem a sua casa. Quem na minha alfama passa vê toda embandeirada, porque o São João da Praça, porque o São João da Praça assentou praça na armada. No alto mar fomos nós sempre os primeiros, com a alfama a palpitar em fardas de marinheiros. Porque afinal foi destas pobres vielas que saiu Portugal, que embarcou nas caravelas. Porque afinal foi destas pobres vielas que saiu Portugal, que embarcou nas caravelas. Quem quiser beijinhos pede-os, quem não pede é porque é muito. Vá à Rua dos Remédios, que há remédio para tudo. Meu amor, a moça em fé deixou-me por coisa pouca. Mora nas cruzes da Sé, mora nas cruzes da Sé, eu faço cruzes na boca. No alto mar fomos nós sempre os primeiros, com a alfama a palpitar em fardas e marinheiros. Porque afinal foi destas pobres vielas que saiu Portugal, que embarcou nas caravelas. Porque afinal foi destas pobres vielas que saiu Portugal, que embarcou nas caravelas. Alfama não envelhece e hoje parece mais nova ainda. Quando virou a janela, reparem nela como está linda. Vestiu a blusa clarinha que a da vizinha é mais modesta. E pôs a saia de chita que só é vestida nos dias de festa. Onde cada esquina vai vir. Provas nas vielas e em todas elas perfumes de manjerico. Gritos, gargalhadas, vozes desgarradas, hoje em alfama é o demónio. E a cada canto o suave encanto de um trono de Santo António. Faltas desgarradas, hoje em alfama o demónio. E a cada canto, o suave canto do ano de Santo António. Já se não ouvem cantigas e as raparigas de olhos cansados, ainda aproveitam o ensejo de mais um beijo dos namorados. Já se ouvem sinos vibrando, galos cantando, olhos derramados. Mas mesmo a língua na alfama não volta para a cama sem ser madrugada. Becos, escadinhas, ruas estreitinhas, onde a cada esquina há um bailarim. trovas das vielas e em todas elas damas de mais lindo. Gritos, gargalhadas, fadas desgarradas, hoje em alfa meu demónio. E a cada canto o suave encanto do grupo. Faldas desgarradas, hoje em alfa, meu demónio. E agregando o suave encanto do trono de Santo António. Gritos, gargalhadas, faldas. RTA-FM. Vai de corações ao alto nesta lua e a marcha cede contente as trinhas de basalto, cada rua nem sentem passar a gente nos bairros desta cidade encantada. Vai casar, aí vai Lisboa com seu arquinho e balão, com cantiguinhas na boca e amores no coração. Aí vai Lisboa com a saia por no mar, e cada vai ver o noivo e com ela vai casar. Aí vai Lisboa com seu arquinho e balão, com cantiguinhas na boca e amores no coração. Bairro velho, bairro novo, gente boa, em casa não. Com cantiguinhas na boca e amores no coração. Vai, vai Lisboa, com a saia por no mar, e cada vai ver o noivo que com ela vai casar. Vai, vai Lisboa, com seu arquinho e balão, com cantiguinhas na boca e amores no coração. A graça da bela vista, olha a graça, que bonita. Para dar e vender, junta a gente com franqueza, não há tristeza que possa vingar. pois queira ou não queira, quem se nos abeira tem por força de cantar. Quando a marcha na rua passa, se cai em graça, vale por três. E esta marcha da saloiada vai ser falada mais uma vez. Nada resta das frescas hortas, fora de portas da capital. Mas Benfica, que alegre passa, não perde a graça tradicional. Quando a marcha na rua passa, se cai em graça, vale por três. E esta marcha da saloiada vai ser falada mais uma vez. Nada resta das frescas hortas, fora de portas da capital. Mas Benfica, que alegre passa, não perde a graça tradicional. Nos retiros de Benfica, coisa tão rica de ver e pasmar. Já ninguém procura o fado que bem cantado fazia chorar. E a bela sardinha assada que era regada com bom carrascão. Ninguém com larica vai hoje a Benfica procurá-lo comentar. Quando a marcha na rua passa, se cai em graça, vale por três. E esta marcha da saloiada vai ser falada mais uma vez. Nada resta das frescas hortas, fora de portas da capital. Mas Benfica, que alegre passa, não perde a graça tradicional. Da saloiada vai ser falada mais uma vez. Nada resta das frescas hortas, fora de portas da capital. Mas Benfica, que alegre passa, não perde a graça tradicional. Saudade, Lisboa de certo vai dar-te, Norberto, toda a graça que ela tem. Vai dar-te um balão tonto no ar que te anda a procurar desde Alfama até Belém. Cravinhos de papel, manjericos e quadras singelas, cantigas a granel, bailaricos, garridas, janelas. A graça de um pregão, as trovas do ferrão, fogueiras ardendo à luz do luar, crianças a sorrir, craveiros a florir, tudo isto Lisboa tem para te dar. Caminhos de papel, manjericos e quadras de janelas, cantigas a granel, bailaricos, garridas, janelas. A casa do pregão, as tapas do ferrão, fogueiras ardendo à luz do mar, crianças a sorrir, cavalheiros a florir, tudo isto Lisboa tem para te dar. Na marcha saudade irão as varinas, saloias e ardinas, pombas brancas lá no céu, armas e brasões, velhos cunhais, azulejos e portais, o que foi ainda é teu. Cravinhos de papel, manjericos e quadras singelas, cantigas a granel, bailaricos, garridas, janelas.